Ela não sabe o bem que me causou. Agora estou vivendo a minha vida pra valer. Um brinde a quem tá livre e tá solteiro. Um brinde a quem tá livre com dinheiro. A mãozinha no céu, a mãozinha no céu. Quem tá solteiro, oh, oh, oh. Levanta a mão quem tá solteiro, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Levanta a mão quem tá solteiro. Ela não sabe o bem que me causou. Agora estou vivendo a minha vida pra valer. Um brinde a quem tá feliz, está solteiro. Um brinde a quem tá feliz com o dinheiro. Explode tudo, sai do chão. Levanta a mão quem tá solteiro.